Rádio CRN, acompanhando o seu dia a dia. Esteja você onde estiver. Notícia, tudo sobre Itatiba, região e o mundo na velocidade do rádio. Esportes, os acontecimentos esportivos de Itatiba, região e do mundo. Muita diversão para toda a sua família. Central de Rádio Notícia, 1420 kHz AM. Venha para o Intensivão do Objetivo, sua grande oportunidade de rever toda a matéria exigida nos vestibulares. Os melhores professores, material didático atualizado com exercícios selecionados, revisão final e fichas resumo, plantões de dúvidas, laboratório de redação, simulados e aulas com enfoques no Enem. Início 19 de setembro de 2011. Objetivo, as melhores cabeças. Rua Santos Dumont, 224. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Bom dia, você está na Rádio Jovem Pan News e este é o Jornal da Manhã. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Os ouvintes sintonizam o Jornal da Manhã na FM 106,1 ou pelo portal do Grupo JC de Comunicação, no jornalcidade.net. Acompanhe também o Jornal da Manhã com imagens no canal do JC no YouTube. Você também acompanha o Jornal da Manhã com imagens na página do JC no Facebook. Participe da nossa programação através do site. Eu sou Carla Hummel e agora vamos conferir as manchetes desta segunda-feira. Locução de Murilo Pompermeier e trabalhos técnicos de Marcos Cardoso e Lucas Kantowicz. Vamos então às manchetes do Jornal da Manhã. Homem é preso em flagrante após roubo em comércio de Rio Claro. Já em Tirapina, a mulher é detida ao tentar entrar na penitenciária com drogas. Ainda em Rio Claro, um adolescente reincidente foi apreendido por tráfico de drogas na Vila Olinda. Dois jovens morrem em acidente de moto na madrugada de domingo em Piracicaba. O motociclista de 19 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra a guia, levando ambos à queda. A passageira, de 16 anos, foi identificada posteriormente. E começaram hoje os pagamentos do PIS/PASEP para quem trabalhou com carteira assinada nas décadas de 70 e 80. A plataforma do Ministério da Fazenda ajuda a saber se você tem direito a receber os valores. E ainda exportações. Viagem de comitiva brasileira também resulta em parceria estratégica com o Vietnã para os próximos 5 anos. O presidente Lula fecha acordo para a venda da carne brasileira para o país asiático. Abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. STF converte em domiciliar prisão de mulher que pichou de batom a estátua da Justiça. Supremo arquiva investigação sobre falsificação de cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Empregado soro positivo demitido de forma discriminatória será indenizado. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a substituição da prisão preventiva de Débora Rodrigues dos Santos pela prisão domiciliar. Ela também terá que usar tornozeleira eletrônica. A ré é acusada de pichar a estátua da Justiça e está sendo julgada pela primeira turma do STF em sessão virtual por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. A defesa pediu a liberdade provisória, já que Débora é mãe de crianças menores de 12 anos e que as investigações já foram concluídas. Moraes solicitou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que Débora cumpra prisão domiciliar, uma vez que não houve apresentação de fato novo capaz de modificar os motivos que levaram à prisão. STF aceita pedido da PGR e arquiva investigação sobre falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Michele Schiappa. Na manifestação, o procurador-geral da República, Paulo Goni, ressaltou que a acusação estava baseada somente nas palavras do colaborador da tentativa de golpe, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ao aceitar o pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a legislação proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente apenas nas declarações do acordo de colaboração. O ministro esclareceu, no entanto, que esse caso é bem diferente da denúncia por tentativa de golpe de Estado, uma vez que esta última tem provas convincentes e autônomas que confirmam os relatos do colaborador. STJ mantém testamento de uma viúva diante da presunção da capacidade dela para decidir sobre a divisão do patrimônio. Para os ministros, quem duvida dessa capacidade é que precisa apresentar provas. Fátima Ochoa. Familiares de uma viúva que faleceu e não foram contemplados pela herança questionaram a validade do testamento. O Tribunal de Justiça de Goiás o anulou, considerando a mulher incapaz quando fez o documento. No STJ, a quarta turma entendeu que não foi indicada prova que demonstrasse a inaptidão da falecida, que só tinha irmãos e sobrinhos como herdeiros. De acordo com o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, presumir a incapacidade contraria o Código Civil e cria insegurança jurídica na qual a vontade do testador pode ser desconsiderada sem evidências robustas que sustentem uma decisão com repercussão tão grave. Primeira turma do TST confirma a condenação de empresa pública federal que demitiu empregado soropositivo. A dispensa foi considerada discriminatória. Anderson Conrado. Após condenação, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, afirmando que houve uma demissão em massa. Mas o relator do recurso na primeira turma do TST, ministro Hugo Scheumann, disse que a dispensa conjunta de 77 empregados é insuficiente para afastar a presunção do caráter discriminatório da demissão. Também não houve informações sobre o critério de escolha dos empregados que seriam demitidos, nem se mais pessoas foram demitidas no departamento onde o técnico trabalhava. A decisão foi unânime. Ex-secretária municipal de Vilhena, em Rondônia, é condenada por assédio eleitoral. A ação é do Ministério Público Eleitoral. Júlia Costa. Rosilene Batista da Silva, ex-secretária de Assistência Social de Vilhena, foi condenada a pagar R$15 mil por usar a estrutura da prefeitura e de projetos da secretaria para beneficiar a candidatura da esposa do então prefeito, Ronildo Pereira Macedo, ao cargo de deputada estadual por Rondônia nas eleições de 2022. Durante uma reunião, Rosilene cobrou maior engajamento dos servidores subordinados a ela na campanha eleitoral, com ameaças de exoneração caso eles não atendessem ao pedido. Conectando você com os fatos, com a notícia, Jovem Pan News, Jovem Pan a News. Rede da informação. Preços dos baixos em todos os setores. No Savinhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savinhago é muito mais barato. Você já conhece as novas capas da Bíblia Sagrada Edição Pastoral? Com o acabamento impecável de sempre, introduções, ilustrações, notas e textos muito bem elaborados, sua Bíblia Pastoral agora possui 3 lindas versões de capa. Opção ideal para dar de presente, ter em sua casa ou na sua paróquia. Conheça a Bíblia Sagrada Edição Pastoral Capa Branca, Marrom e Azul e Rosa. Ligue no horário comercial para 0800 16 40 11. Vá a uma de nossas livrarias ou acesse o novo site paulos.com.br. A Multifrio apresenta os produtos que irão refrescar o seu verão com os melhores preços e condições para você. Bebedouro d'água de pressão, R$ 277. Bebedouro d'água compacto, R$ 202. Congelador horizontal dupla ação, R$ 788. Mesa de plástico quadrada, R$ 29,70. Cadeira bistrô, R$ 11,20. Multifrio refrigeração. Trabalho ou lazer, sua melhor solução. Muito bem, vamos ao nosso giro regional, as manchetes dos principais jornais aqui da região, jornais que são parceiros do grupo JC de Comunicação. O Jornal de Piracicaba destacou na sua edição de domingo uma situação que vem acontecendo no Horto Florestal de Tupi. Falta de chuva e calor excessivo transformam o Lago do Horto num campo de vegetação. O lago, localizado na entrada do Horto de Tupi, um ponto muito conhecido aqui de toda a região, está tomado por água-pés. O aumento da planta aquática decorre da falta de chuva e temperaturas marés altas, acabou levando, então, o lago acabou seco devido a essas questões. Já a Gazeta de Piracicaba destacando a questão do ranking da limpeza pública. Piracicaba fica na 13ª posição neste ranking. A posição definida pelo Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana considera cidades com mais de 250 mil habitantes. Com nota classificada como média, a Prefeitura de Piracicaba informa que investe em avanços como o Ecopark, que vai processar 400 toneladas de resíduos sólidos por dia, além da coleta seletiva e aterro sanitário, para tentar melhorar esse índice, que Piracicaba está então na 13ª posição no ranking da limpeza pública. Murilo, tem as notícias sobre Limeira? Pois não, Carla. Gazeta de Limeira, edição deste domingo, traz o seguinte destaque: setor de franquias cresce 10,22% em Limeira e movimenta 681 milhões. O setor registrou um crescimento de 10,22% no último ano. A cidade conta com cerca de 450 unidades, abrangendo diversos segmentos, como alimentação, saúde e turismo. Muito bem, e a gente encerra aqui a edição local desta segunda-feira. Vocês ficam agora com a edição nacional e a equipe da Central de Jornalismo da Rádio Braz. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Eu volto já já com o Justiça Agora e meio-dia não perca o Jornal da Justiça. Até lá. E até amanhã.